governo do estado cria comitê para discutir gripe aviária. Falar sobre esta matéria no nosso programa também, aqui na Rádio Surubim, de forma inédita. O Hospital Regional do Agreste apresenta corredores vazios. Que coisa boa, né? Graças a Deus, pelo menos isso, mais ou menos uma boa notícia. Os corredores do HRA, né, estão vazios, segundo a matéria publicada. Agora 11:05, vamos aos destaques policiais. O Eduardo está aqui se organizando, né? Já pegando aqui o microfone para trazer os destaques policiais. Bom dia, Eduardo! Bom dia, Luiz Rocha! O corpo de um ex-presidiário foi encontrado boiando em águas de um açude na zona rural de Surubim. Uma jovem foi agredida fisicamente durante assalto em Santa Cruz do Capibaribe. E na rodovia BR-104, em Taquaritinga do Norte, aconteceu um acidente de trânsito envolvendo uma carreta e um carro de passeio. Na página policial ainda, 14 pessoas assassinadas em Pernambuco nas últimas 24 horas. Tudo isso a partir de agora aqui no programa Falando Tudo. Oferecimento, doutora Maria do Socorro, médica infectologista e dermatologista. Ela atende às quintas pela manhã. Na Humaniza, o telefone dela, anote aí, é o 981-03-1414. A Humaniza fica na rua Oscar Loureiro, no bairro da Cabaceira. Farmácia VR, uma farmácia a serviço de sua saúde, ao lado da Matriz de São Sebastião. Churrascaria Boi Carrapeta, Organização Jeová e Família. E Odonto Center, na Estácio Coimbra 76, primeiro andar, fone zap 997-48-46-84. 11:06, eu volto em instantes. Programa Falando Tudo. Notícias da política, sociais, policiais, econômicas e esportivas. Programa Falando Tudo. Atenção, senhores apostadores! Para fazer sua fezinha, não precisa andar muito. Em Surubim e região, você tem a Casa Lotérica Monte de Ouro. Aqui você faz as suas apostas e recebe o prêmio na hora. Casa Lotérica Monte de Ouro, transformando o seu sonho em realidade. Procure hoje mesmo os nossos pontos, faça a sua aposta e boa sorte! Pesquisa Kantar Ibope comprova. 83% da população escuta rádio com frequência. Em média, cada ouvinte fica quase 4 horas acompanhando o rádio por dia. No radinho, pelo celular, no computador, o seu protagonismo só aumentou. Está comprovado. Pernambuco ama o rádio. Uma campanha da ACERP, Associação das Empresas de Rádio e Televisão de Pernambuco. A Feira Agroecológica de Surubim acontece todas as quartas, na Praça do Estefânia, das 6 às 10 horas da manhã. Lá você encontra uma variedade de produtos que são cultivados sem agrotóxicos, preservando o meio ambiente. Feira Agroecológica de Surubim, toda quarta-feira, levando mais saúde para sua família. Prefeitura de Surubim, cuidando da nossa gente. Surubim FM 100.5, a melhor da cidade. 11 horas, 8 minutos. Deixa eu mandar um abraço, Aguinaldo, para Valdemir do Clube Cara e Coroa, lá do bar. Tá ligado na programação. Valdemir, que é uma figura extraordinária. Gente cara, tá lá sempre recebendo os amigos e amigas, né? Os sócios lá do Clube Cara e Coroa. Abraço, Valdemir, para você. Mandar um abraço também para Zé de Martins, presidente do Independência Futebol Clube. É outro ouvinte fiel da nossa programação. Abraçando todos os nossos amigos e amigas que a partir de agora estão ligados e ficando bem informado no Falando Tudo. A festa de São Marcelino Champagnat, Diocese de Nazaré, Paróquia de São José de Surubim, a comunidade São Marcelino Champagnat, no bairro São José, começou dia 28 de maio e vai até o dia 6 de junho. Hoje à tarde, segundo o professor Geneton, hoje à noite, melhor dizendo, a quarta noite do novenário, dia 31 de maio, é celebração da coroação de Nossa Senhora, às 19 horas, novena e celebração eucarística, presidida pelo padre Carlos Alexandre da Silva, pároco da Igreja de São José. A animação litúrgica, grupo de oração Javé Iré. Noiteiros, comunidade Vida Obra de Maria, Coroinha da Capela e crianças do bairro São José são os noiteiros, né? A celebração da Santa Missa às 19 horas, celebrada pelo padre André Carlos Alexandre da Silva. Obrigado pela informação, professor Geneton. 11 e 10, Aguinaldo, 11 horas, 10 minutos. As notícias locais aqui no nosso programa, falando sobre o Hospital Regional do Agreste. Imagens com corredores superlotados costumavam ser a principal marca do Hospital Regional do Agreste, localizado em Caruaru, a 130 quilômetros da capital. Maior emergência do interior do estado e referência nos atendimentos de trauma e unidade, contabiliza 54 leitos entre sala verde, amarela e vermelha e mais 157 de enfermaria, de ortopedia, cirurgia geral, cirurgia vascular, buco, neurocirurgia, clínica geral, oncologia, unidade de terapia intensiva. De forma inédita, graças ao trabalho que envolve todas as equipes profissionais do hospital, o HRA apresenta algumas semanas corredores vazios. O processo para diminuir a superlotação, características de um hospital de referência, começou em fevereiro com o início da implantação do projeto Leão nas emergências, subsidiado pelo Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde, o SUS, que é o PROAD SUS, do Ministério da Saúde, em parceria com a Beneficência Portuguesa de São Paulo, que tem como objetivo justamente diminuir a superlotação de hospitais públicos e filantrópicos de todo o Brasil. De acordo com a diretoria-geral do HRA, a doutora Guacira Pires, a assistência tem sido realizada com maior resolutividade e rapidez. Nossa equipe multidisciplinar em trabalho em conjunto, visando sobretudo a melhoria do atendimento ao paciente, que é nosso maior propósito, reforça. Graças a todo o esforço, o tempo de permanência do paciente no hospital reduziu. Isso é uma boa notícia, né, Aguinaldo, para quem frequenta ou quem está lá, né, precisando de atendimento médico do Hospital Regional do Agreste. Isso é importante, Luiz, né? A gente espera que essa diminuição de número de pacientes nos corredores não seja a dificuldade que eles coloquem para transferir os pacientes, viu? É verdade. Mas que seja realmente, né, a solução sendo colocada em prática, né, ou seja, os pacientes sendo operados naquilo que é necessário e não esperando na fila para aguardar uma cirurgia como acontecia, né, em momentos anteriores, que muitas vezes o paciente ficava 15 dias, 20 dias, 30, esperando por um momento, às vezes por falta de material, às vezes por falta de material humano também, que muitas vezes não tinha no hospital. Ô Luiz, aqui com relação ao município de Surubim, a gente traz uma informação da prefeitura, né? A prefeita Ana Célia vai assinar a ordem de serviço do asfaltamento de um importante trecho do nosso município, iniciando na ladeira da escola técnica, ligando os Doquinhas, Lagoa Nova e Gancho do Galo, até a PE 106, uma obra no valor de 2,4 milhões com extensão de aproximadamente 3 quilômetros. Então, a assinatura da ordem de serviço do asfaltamento do trecho que liga Doquinhas, Lagoa Nova e Gancho do Galo até a PE 106, né, amanhã, quinta-feira, 1/6, às 17 horas, lá em Lagoa Nova, Luiz Rocha. Olha, homenagem ao filho ilustre, Sociedade dos Criadores de nossa cidade, Surubim, reverencia fundador da Embrapa. A data é no próximo domingo, Aguinaldo, 4 de junho. O evento Sociedade dos Criadores de Surubim inaugura o seu parque ecológico. O homenageado é José Irineu Cabral, um surubinense que foi fundador e primeiro presidente da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Ao mesmo tempo em que resgata do esquecimento um dos seus filhos mais ilustres, Surubim junta-se aos pais para comemorar o cinquentenário da fundação dessa instituição de pesquisas agropecuárias, que colocou o Brasil entre as nações mais desenvolvidas do agronegócio no mundo. José Irineu Cabral é uma contribuição de Surubim à ciência brasileira, ao mesmo nível em que Chacrinha foi para a televisão e Capiba para a música. Embora o município nem tenha chegado ao seu centenário de emancipação política, tem legado personagens de importância indiscutível para a vida regional e nacional. No mundo político, vários fluminenses ocuparam cadeiras no Legislativo Estadual e até Federal. Entre eles, que teve maior relevância foi Antônio Farias, que chegou ao Senado. Em sua trajetória, foi vereador fluminense, deputado estadual, federal, mas que seu melhor desempenho como prefeito na capital pernambucana. O Parque Ecológico, o Parque de Exposições de Animais, aliás, que fora construído às margens do núcleo urbano de Surubim, foi ao longo de suas 5 décadas de existência envolvido pela construção ou construções residenciais e hoje situa-se praticamente em área central da cidade. Decorrente disso, os 2,5 hectares desse parque têm uma importante e significativa, pois além de comporem a paisagem e purificarem o ar, servirão para o estudo botânico, pois preservarão as espécies vegetais do nosso bioma. Igualmente, se direcionarão para o lazer com suas trilhas e espaços reservados para contemplação conforme projeto elaborado por arquitetos e paisagistas do Lins em França. Bom, meio ambiente, a decisão da diretoria da Sociedade dos Criadores ao destinar esse espaço à preservação da natureza chama a atenção dos pecuaristas para a importância do respeito ao meio ambiente. Deixa claro que os proprietários rurais devem reservar áreas para a conservação de matas em suas propriedades e que nem tudo deve ser direcionado à produção agropecuária com objetivo econômico e financeiro. O respeito à vida e todas as suas manifestações deve prevalecer, pois os seus valores pertencem à humanidade como um todo. O local de concentração para a cerimônia de inauguração do Parque Ecológico será na área de manobras dos caminhões que transportam animais para a feira de gado que se realiza semanalmente no Parque de Exposições. Pode-se chegar ao local pela rua que fica por trás do Parque de Exposições ou por dentro do próprio parque, que tem uma saída que se direciona para o local. Por volta das 8h30 da manhã do próximo domingo, data escolhida para sua proximidade com o Dia Mundial do Meio Ambiente, a diretoria da Sociedade dos Criadores estará recebendo no local todos que estão identificados com a luta pelas causas ambientais. O artista Noé da Ciranda, uma das expressões maiores da cultura popular, né, nossa cultura, estará cantando em outras músicas de sua autoria, uma que se reporta aos pássaros de nossa região, muitos deles já não mais existentes, que hoje são completamente desconhecidos por jovens surubinenses. Em seguida, a palavra estará facultada a autoridades presentes e as mudas que são aproveitadas no parque receberão as bênçãos do padre Hinaldo Silva. E finalmente, né, as pessoas que estiverem no local serão convidadas, desde que estejam com instrumentos como pazinhas, etc., e vão participar do mutirão de plantio dessas mudas em locais devidamente selecionados. 11:18. Ô Luiz, a gente traz informação também de Santa Maria do Cambucá, viu? O prefeito Nelson, ele postou nas redes sociais, né, que no último sábado, dia 27, prestigiei o lançamento do livro Santa Maria, Ibiapina e Cambucá. Um só distrito. A obra foi escrita pelo santamariense, escritor e professor José Jorge da Silva. Foi uma honra participar desse momento tão importante que já faz parte da história do nosso município. Então tá aí o livro Santa Maria, Ibiapina e Cambucá, um só distrito. Esse professor, Luiz, o professor José Jorge da Silva, ele também foi meu professor. Então, sim, por isso que eu estou fazendo esse exercício. Né, parabenizar o professor José Jorge da Silva por esse marco aí na sua vida e também na cidade, no município, ou seja, no município de Santa Maria do Cambucá, com esse nome, né, desse livro que está sendo, né, colocado aí para a população prestigiar. Tá certo, manda um abração para Eduardo Ricardo, Popular Manteiga, tá lá no bairro São Sebastião. E meu amigo gigante, um forte abraço. 11:20, Beto. Depois do intervalo, eu volto com mais informações. falar sobre São João de Surubim, sobre o Polo A Vila Cultural e também sobre as atrações da Rua João Batista. 11h20. Programa Falando Tudo. Notícias da política, sociais, policiais, econômicas e esportivas. Programa Falando Tudo. O calçamento de ruas traz mais mobilidade e qualidade de vida para a população. No loteamento Baraúnas, mais 3 ruas foram entregues. Entre elas, a rua da Dona Maria Pequena. Eu agradeço a Prefeitura de Surubim por ter feito esse trabalho tão maravilhoso aqui na Baraúna. Passou nossa rua, que vivia, a gente vivia tudo dentro da lama. E hoje em dia está a rua calçada. Prefeitura de Surubim, cuidando da nossa gente. Churrascaria Boi Carrapeta. Variedade de opções para refeições e pratos à la carte, para atender o seu bom gosto. Uma costela no bafo de dar água na boca. Aplicativo exclusivo para fazer seu pedido sem sair de casa. É só baixar no Play Store Boi Carrapeta Delivery. E tenha facilidade e comodidade nas suas solicitações. Baixe agora o aplicativo Boi Carrapeta Delivery. Churrascaria em Surubim tem nome. Boi Carrapeta, no Trevo Rodoviário, direção Jeová e Raquel. Farmácia VR, uma farmácia a serviço de sua saúde. Conta com medicamentos éticos, genéricos e similares, fraldas descartáveis, perfumaria, entre outros. Aceitamos todos os cartões e Pix e temos o menor preço da cidade. Nas suas compras acima de R$20, a entrega é inteiramente grátis. Farmácia VR, ao lado da Matriz de São Sebastião. Fone ou WhatsApp 987015549 ou 3634-3186. E em Lagoa da Vaca, no Alto Posto Salim. Fone e WhatsApp 979-16-4521. Farmácia VR, a sua saúde em primeiro lugar. Surubim FM 100.5. Atenção, senhores apostadores! Para fazer sua fezinha, não precisa andar muito. Em Surubim e região, você tem a Casa Lotérica Monte de Ouro. Aqui você faz as suas apostas e recebe o prêmio na hora. Casa Lotérica Monte de Ouro, transformando o seu sonho em realidade. Procure hoje mesmo os nossos pontos, faça a sua aposta e boa sorte! Doutora Maria do Socorro, dermatologista e infectologia, tratando de doenças da pele, retiradas de sinais, câncer de pele, manchas na pele, espinhas, psoríase, quedas de cabelo, doenças sexualmente transmissíveis e doenças infecciosas. Atendimento às quintas-feiras pela manhã na Clínica Humaniza, na Rua Oscar Loureiro, bairro da Cabaceira, número 126, Surubim. Marque já sua consulta pelo fone e WhatsApp 81 98103-1414. A Odonto Center, a mais tradicional clínica odontológica de Surubim, cuida de você. A prioridade hoje é qualidade de vida e ela deve começar pela boca. Visitas periódicas ao dentista evitam surpresas desagradáveis como perda dentárias precoces e tratamentos curativos mais complexos. Visitas preventivas salvam sorrisos. Aguardamos você. Odonto Center, Rua Estácio Coimbra, 76, primeiro andar, Centro Surubim. Fone 81 99748-4684. Você está ouvindo Surubim FM 100.5. 11h23. Queria chamar a atenção da Compesa, pois tem um esgoto estourado ali na rua Antônio Farias, né? Já faz dias. E a fedentina está ali afetando os comerciantes, tanto da Antônio Farias, como também os comerciantes da Estácio Coimbra, né? Então, é rua... É, o esgoto, ele escorre para Jerônimo Meraco. Para a sua rua? É, na parte de cima, né? Sim, a parte de cima. É ali perto de Deda Barbeiro, ali. Sim, entendeu? Aí então tá descendo ali pela Jerônimo Meraco. É. Que eu vi uma parte também descendo ali pela rua Estácio Coimbra, que é justo aquela rua da gráfica. Pronto. Também, né? Hoje pela manhã que eu fui lá, por ali pelo centro e dei uma observada isso já desde essa semana que está acontecendo isso. Então, atenção, pessoal, e as pessoas, as autoridades competentes, né? Com relação a esse serviço aí para resolver esse problema com relação à fedentina desse esgoto ali, a céu aberto, ali ao lado, ali próximo à cooperativa. 11 horas e 25 minutos, 11 e 25, Aguinaldo falar sobre o São João, aqui da cidade de Surubim, né? Falar sobre a Vila Cultural, o Polo Cultural e também o palco principal. Vamos para o Polo Cultural, a partir do dia 12 de junho, né? A Vila Cultural vai estar pronta para receber você, buscando manter viva a tradição do período junino e nossa cultura nordestina nos dias 12, 17, 18, 21, 22, 23, 24 e 28 de junho. Teremos muito arrasta-pé, quadrilhas juninas, comidas típicas e muito mais na Vila Cultural. A programação é a seguinte: no dia 12, há apresentações culturais, a Adriano Estigado e Mastigados do Forró. No dia 17, dia 12 é dia dos namorados, né? Dia de São Pedro. Aliás, Santo Antônio, melhor dizendo. Dia 12 é Santo Antônio. Dia 12 de junho, dia dos namorados. Aí vamos lá. Adriano Estigado e Mastigados do Forró. No dia 17, feira de artesanato. E ainda, isso às 8 da manhã, né? E seu João Cassiano puxando fole. Às 18 horas, apresentações culturais e o forró autoral. E também Luquinha. No dia 18, no domingo, às 16 horas, Polo Infantil, Augusto e Banda Infantil. No dia 21, apresentações das escolas da Rede Municipal de Ensino, às 5 da tarde. E no dia 22, Cortejo Junino, homenagem. Terceira idade, espaço Conviver, Baile Municipal de Surubim e Quadrilhas Juninas. Isso no dia 22, isso no pré-São João, né? Entre véspera de São João. Aí na véspera, dia 23, apresentações culturais, Pessoa do Nascimento e Amigos do Forró. Dia 24, às 19 horas, apresentações culturais, Pedrinho Sanfoneiro e Forró Xexel. E dia 28, para encerrar na Vila Cultural, apresentações culturais com Noé da Ciranda, Wellington Chinelá e Eliel Galdino. Tá aí a programação da Vila Cultural. Com relação ao palco principal, teremos duas datas. No dia 23 de junho, no caso, o dia de a véspera de São João, com Suzy Lima e Pedrinho Pegação. Dia 28, Adriano Silva, Bizai e Petrúcio Amorim. Esta é a programação do palco principal nos dias 23 e 28 de junho, 11 e 27. Isso, Luiz, né? As pessoas agora já estão aí se programando, né? Para brincar o São João de Surubim, São João da capital do Agreste, né? Que traz aí o Petrúcio Amorim como uma atração principal, acredito. A joia, né? Do Agreste, né? Surubim, né? Joia do Agreste. Capital do Agreste é Caruaru, né? Capital do Agreste é Caruaru, a joia do Agreste. A joia do Agreste. Joia do Agreste, né? Capital do Forró, melhor dizendo. Capital do Forró é Caruaru. Capital, isso, da Vaquejada. Capital da Vaquejada. Isso. E se preparando, né? Que tem aí o Petrúcio Amorim, eu acredito que é a atração principal, né, Luiz? Tem o Petrúcio Amorim e também tem o Pedrinho Pegação, que é outra atração boa também. É o Pedrinho Pegação, mas pra juventude, né? Isso. Né? E pra quem gosta do forró pé de serra é o Petrúcio, né? Petrúcio, né? Isso. Esse aí dispensa, né? Comentário, né? O Petrúcio Amorim tem um repertório aí que todo mundo já conhece aqui no estado de Pernambuco. Acredito que, mesmo com as concorrências, vai ter um público muito bom na cidade de Surubim, Luiz. Ok, então, Aguinaldo. Muito bem, mandar um abração para Zé Luiz da Oficina, lá na Xanão, na chegada, né? Na entrada da Xan do Marinheiro. Vou colocar aqui as margens da rodovia PE-90. E meu amigo José Manuel, do Independência Futebol Clube, abraço para você, José. Iniciou-se ontem as inscrições dos bairros ou comunidades que queiram receber o terceiro torneio de dominó do bairro. Para inscrições, melhor dizendo, o representante de cada localidade deve entrar em contato com a secretaria através do WhatsApp ou comparecer ao Centro Cultural Doutor José Nival, da Casa das Juventudes, marcar uma data para que a equipe vá ao local realizar o torneio e mobilizar os demais jogadores de dominó para participarem do torneio no dia marcado. De cada localidade sairá uma dupla campeã que vai disputar a final assim que o torneio for finalizado em cada local. Então começou ontem a dominó no bairro. É o terceiro torneio municipal aberto de dominó em dupla aqui na cidade Joia do Agreste, Surubim. 11h29, Aguinaldo Alves, 11h29. Vamos lá, Beto, agora trazendo o resultado da Aval, né, das 11 horas da manhã. Atenção, senhores apostadores, confira o resultado da Aval de Pernambuco, das 11 da manhã. Primeiro prêmio, 6275, 6275 pavão. Segundo prêmio, 6765, 6765 macaco. Terceiro prêmio, 5964, 5964 leão. Quarto prêmio, 8239, 8239 coelho. Quinto prêmio, 5098, 5098 vaca. Sexto prêmio, 6658, 6658 jacaré. Sétimo prêmio, 2792, 2792 urso. Oitavo prêmio, 7663, 7663 leão. Nono prêmio, 5549. 5549 galo. E o décimo e último prêmio, 5003, 5003 avestruz. Você conferiu o resultado da extração aval de Pernambuco das 11 da manhã, 11:31 agora. Com relação aqui à Compesa, Luiz, veja só, né? A justiça condenou a Companhia Pernambucana de Saneamento, Compesa, a pagar indenização a títulos de danos materiais por cobrança irregular a uma cliente no Recife. Segundo a decisão judicial, desde 2019, a Compesa cobrava de forma irregular o valor de duas contas de água referente a duas unidades consumidoras, quando a cliente, cadastrada no programa Tarifa Social, direcionada a pessoas de baixa renda, só tinha um único imóvel. A consumidora abriu o chamado na tentativa de resolver o problema e a companhia não corrigiu o erro cadastral. E até o momento em que houve a proposição da ação judicial do dia 2 de maio de 2023. A sentença do juiz Marco Vinícius Nonato Rabelo, da seção B da 12ª Vara Civil do Recife, determinou o pagamento de indenização no valor de R$ 5.366.052, conforme o Tribunal de Justiça de Pernambuco, TJPE. A própria Compesa reconheceu juridicamente nos autos que devia pagar a indenização. Quanto ao pedido de indenização pelo dano material sofrido, claro, está esta que houve o reconhecimento jurídico do pedido pelo réu. O réu Compesa diz em sua contestação de forma expressa e clara que se compromete a pagar o valor referente aos danos materiais. Assim, homologo o reconhecimento jurídico do pedido pelo réu em relação ao pedido de dano material, escreveu o magistrado na sentença. Está aí, né, irregularidade, né, Luiz? A gente vê muitas dessas coisas nos serviços prestados no nosso país. As empresas, se você for olhar para o lado das telefonias, aí é que você vê. Aí é que você vê reclamação. E viu? O povo roubando mesmo na cara de pau. Uma coisa que eu achei interessante, Aguinaldo, que eles oferecem o serviço a você, é uma facilidade muito grande. Com relação ao cancelamento, aí, meu amigo, aí a dificuldade é muito grande. E na prestação do serviço horrível, mesmo, né? Ele oferece o serviço e não cumpre, né? E, por exemplo, você tá com o celular, muitas vezes você não é de conta. O meu é conta. Pronto, mas quem não é de conta, plano, por exemplo, você bota aquela porcentagem de valor, né? Na hora que bota, ele já come o dinheiro do né? É verdade. Aí você vai olhar o saldo. Você nem colocou o crédito, né? Você colocou, acabou de colocar o crédito. Eles comem. Na hora que você coloca e você for olhar o saldo, já não existe mais saldo. É brincadeira. É como disse um amigo meu, é brincadeira um negócio desse. 11 horas 34 minutos, é o Falando Tudo, nas ondas sonoras da Rádio Surubim 1520 e também da Surubim FM, a nova mania da cidade, 100.5. Olha, meus amigos e minhas amigas, vamos falar sobre a vinda de Lula ao estado de Pernambuco. O presidente Lula deve voltar a Pernambuco na próxima semana. Ainda não há informações oficiais sobre a agenda, mas de acordo com o portal Metrópolis, ele terá compromisso na região Nordeste, passando por pelo menos 2 estados. A ideia é que o petista participe de uma feira de tecnologia na Bahia e em seguida visite as obras da montadora de carros do Grupo Novo Brasil, que está sendo construída na cidade de Araripina, no sertão do estado. A última vez em que o presidente Lula esteve em Pernambuco foi em março, quando relançou o programa de aquisição de alimentos, o caso PAA. 11h35. Ô Luiz, aqui a gente está acompanhando uma informação da COP Surubim, né? É a COP que ela presta um importante serviço aos empreendedores, Centro de Oportunidade de Pernambuco. Ela postou o seguinte: atenção, empreendedor, o prazo para a entrega da declaração anual simplificada, CIMEI, termina nesta quarta-feira, 31/5. Então fique atento aí ao pessoal que é necessário a declaração anual simplificada. Então tá aí. Ok, então Aguinaldo, 11 horas, mais 36 minutos, 11h36. Este é o programa Falando Tudo, aqui pela Rádio Surubim 100.5 e Surubim AM 1520, a pioneira, agora em FM, 11h36. Para mais informações que chegam aqui em nossa redação, para os nossos ouvintes ficar bem informado. Nós falamos ontem sobre o governo de Pernambuco que vai transferir o feriado de Corpus Christi, no caso dia 8, para quem trabalha, né, nas repartições públicas estaduais, ou quem trabalha na repartição pública do estado, tá? É que o feriado de Corpus Christi de amanhã a 8 dias vai ficar para o dia 24 de junho. Falar sobre o combustível. O preço dos combustíveis nos postos deve aumentar em praticamente todo o Brasil a partir de amanhã. A mudança ocorre em função do novo formato do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS, que passará a ser cobrado em alíquota fixa de 1,22 por litro em todas as unidades da Federação. Até esta quarta-feira, 31/5, hoje, a cobrança era em formato percentual sobre o valor definido por cada estado, com variações entre 17% e 23%. Na prática, segundo o levantamento da Fé Combustíveis, a mudança do desenho da tributação deve resultar em aumento de preços nas bombas em quase todo o Brasil, já que o tributo é embutido no preço de revenda ao consumidor. A mudança no cálculo de ICMS tende a consumir parte da queda de preços anunciadas pela Petrobras em meados de maio. Apenas em 3 estados, Alagoas, Amazonas e Piauí, poderá haver queda. Antes da medida entrar em vigor, cada estado cobrava um percentual diferente de ICMS sobre o preço da gasolina. Com a mudança para a alíquota unificada, a adoção de um patamar em reais impactará de forma diferente os preços em cada unidade federativa. Segundo o levantamento da Fé Combustíveis, com base nos dados do ICMS cobrado na segunda quinzena de maio, a maior alta vai ocorrer no Mato Grosso do Sul. O estado tinha como referência um percentual de 17% de cobrança, o que representa em reais uma alíquota de 0,92 ou 900, ou digamos 92,33. A mudança para a cobrança fixa de R$ 1,22 resultará em um acréscimo de 32% na cobrança do tributo da gasolina. Por outro lado, a tributação será menor que a em vigor anteriormente no Piauí, 1,3395, Amazonas, 1,3306 e Alagoas, 1,2555325, ou seja, o preço deve cair nas bombas. Isso aqui nesses países, né? Nesses estados, melhor dizendo, né? Piauí, como nós falamos, Amazonas e também Alagoas. Então, os dados estimados pelo Legio, consultoria especializada em petróleo, gás e energia renovável. Por exemplo, Pernambuco vai ter um acréscimo aqui de 5% sobre o que já se cobra, né, do ICMS de combustível no estado. Se o estado cobra hoje 27%, com um acréscimo de 5%, vai para 32%, né, isso, Aguinaldo? Exatamente, Luiz, né? Porque tinha diminuído naquele período lá que teve o decreto, né? Isso. E aí veio para 17, mas só que a cobrança normalmente que acontecia em Pernambuco era de 27 centavos, né? Isso, 27%, melhor dizendo. Isso, 27%. 27% do preço. Então, com o aumento agora, aqui em Pernambuco, vai ficar em 32%. É, aqui diz que Alagoas, Piauí e também Amazonas é que terão o menor, né? A menor tributação. É porque ele já cobrava muito alto, entendeu? Certo. Aí com a nova lei, né, que vai igualar, uhum, né, para todos os estados, aí mais ou menos vai ficar mais ou menos mesmo valor. Isso. Aí, no caso de Alagoas, né, que é aqui Alagoas, do Nordeste. Piauí, Alagoas, Piauí também, que é do Nordeste, e Amazonas. Pronto. Aí esses estados, eles como cobrava muito alto, ele vai... Inclusive, existe até a possibilidade deles diminuir até o valor que eles cobravam, viu? Ok, então. Agora 11h40, intervalo, já eu volto para também registrar os nossos amigos que estão ligados. Lembrar que o telefone é o nosso, é o 3634-1448, tá? 9621-1152. Ou você pode mandar alguma sugestão do programa para o 9902, anote aí, 9902-2446, para a gente colocar a sua sugestão no ar. 11h41, eu volto já. Programa Falando Tudo. Notícias da política, sociais, policiais, econômicas e esportivas. Programa Falando Tudo. Churrascaria Boi Carrapeta. Variedade de opções para refeições e pratos à la carte, para atender o seu bom gosto. Uma costela no bafo de dar água na boca. Aplicativo exclusivo para fazer seu pedido sem sair de casa. É só baixar no Play Store Boi Carrapeta Delivery e tenha facilidade e comodidade nas suas solicitações. Baixe agora o aplicativo Boi Carrapeta Delivery. Churrascaria em Surubim tem nome. Boi Carrapeta, no Trevo Rodoviário, direção Jeová e Raquel. Doutora Maria do Socorro, dermatologista em infectologia, tratando de doenças da pele, retiradas de sinais, câncer de pele, manchas na pele, espinhas, psoríase, quedas de cabelo, doenças sexualmente transmissíveis e doenças infecciosas. Atendimento às quintas-feiras pela manhã na Clínica Humaniza, na rua Oscar Loureiro, bairro da Cabaceira, número 126, Surubim. Marque já sua consulta pelo fone e WhatsApp 81 98103-1414. Surubim FM 100.5. A Feira Agroecológica de Surubim acontece todas as quartas, na Praça do Estefânia, das 6 às 10 horas da manhã. Lá você encontra uma variedade de produtos que são cultivados sem agrotóxicos, preservando o meio ambiente. Feira Agroecológica de Surubim, toda quarta-feira, levando mais saúde para sua família. Prefeitura de Surubim, cuidando da nossa gente. A Odonto Center, a mais tradicional clínica odontológica de Surubim, cuida de você. A prioridade hoje é qualidade de vida e ela deve começar pela boca. Uma saúde bucal em dia proporciona uma boa mastigação e, consequentemente, melhor absorção dos nutrientes. Aguardamos você. Odonto Center, Rua Estácio Coimbra, 76, primeiro andar, Centro Surubim. Fone 81 99748 4684. Atenção, senhores apostadores! Para fazer sua fezinha, não precisa andar muito. Em Surubim e região, você tem a Casa Lotérica Monte de Ouro. Aqui você faz as suas apostas e recebe o prêmio na hora. Casa Lotérica Monte de Ouro, transformando o seu sonho em realidade. Procure hoje mesmo os nossos pontos, faça a sua aposta e boa sorte! Surubim FM 100.5, a melhor da cidade. É verdade, 11h44, Maria de Fátima, bom dia para você, Maria de Fátima. Jorge Francisco, bom dia pelas redes sociais. Jorge Francisco, um abraço. Maria Ribeiro, Antônio Ribeiro, Bom dia, Beto, Aguinaldo, Luiz Rocha e todos os ouvintes. Rodrigo Baer, bom dia, Luiz, Aguinaldo e todos que fazem a Rádio Surubim. Marçal Almeida, lá de Santa Cecília, mais precisamente no Rio da Paraíba. Ele mora onde não mora ninguém, Aguinaldo, só mora ele mesmo. Meu amigo Marçal, abraço. É na ladeira para chegar no Rio da Paraíba, com destino a Mororó. Marinalva Ferreira, Juca Silva, tô assistindo Juca do Bolo. Eita, Juca, um abraço. Se quiser ouvir a rádio, Juca, é o 100.5. Essas pessoas que moram aqui próximo, aqui, tá? Que não estão sabendo ainda que a rádio está em FM, as pessoas que estão agora assistindo a gente pelo Facebook, tá? A rádio está operando, tá? Em fase experimental, na frequência de 100.5 MHz. 100.5. Anote aí para você não esquecer e saia espalhando para os seus amigos, seus familiares, vizinhos, que a Rádio Surubim AM agora está também em FM. É as duas ao mesmo tempo, né, Aguinaldo? 1520 e 100.5 na FM, frequência modulada. Claro, né? Na FM com a qualidade bem melhor, né, Luiz? Claro, claro, não resta dúvida. Qualidade 100% FM, né? 11 horas 45 minutos. 11h45. Aproveitar para mandar um abraço também para os nossos amigos do bairro São Sebastião, amigos que estão ligados nas Coabs 1 e 2, loteamento São Tiço 1, 2 e 3, Xando Marinheiro, Xando Couve, aí eu saio ali descendo Lagoa Nova, Doquinhas, Gancho do Galo, Juca Ferrado, Braz, bairro São José, que é a Rua do Açude. Abraçar também com muito carinho os amigos do bairro Bela Vista, o popular Salgado. Abraço para todos, indo aqui para o bairro Santo Antônio e também para a Coab 2, Vila Social, bairro do Coqueiro. Um abraço ao pessoal do Coqueiro ligados também, meu amigo Boy Vaqueiro. Acho que ele mandou um zap para mim hoje pelo zap da rádio. Aí não funcionou, tá bom, meu amigo? Um abraço pra você, boy. Mas valeu, obrigado aos amigos aí do bairro do Coqueiro, Baraúnas, loteamento Nova Surubim e assim por diante. Segurança pública do sítio histórico de Olinda é tema de audiência pública hoje. Hoje, uma audiência pública vai acontecer visando debater os problemas de segurança do sítio histórico de Olinda. O motivo do encontro é a grande onda de roubos, invasões e furtos que vem acontecendo nas proximidades do Centro Histórico de Olinda. A iniciativa de promover o encontro veio da Sociedade Olindense de Defesa da Cidade Alta, da vereadora Dete Silva, PCdoB, e de membros de movimentos sociais e sociedade civil da cidade de Olinda. As pessoas estão lá preocupadas, Aguinaldo, com a onda de invasões, de roubos, de furtos na cidade alta, cidade histórica, que é a cidade de Olinda. É perigoso, Luiz. A gente tem que, as autoridades têm que prestar atenção, tomar providência, né? Para uma cidade importante, turística, né? Que é a cidade de Olinda, né? Passar por uma situação dessa. A imagem fica muito negativa, com né? Certeza, você com quer certeza. Fazer uma visita, né, ao município de Olinda, a cidade, né, e quer conhecer o sítio histórico, você, né? Quer conhecer a parte, né, turística da cidade. Depois de ouvir uma informação como essa, você pensa duas vezes, né, Luiz? No momento em que a gente sabe que uma das grandes fontes, né, econômica da nossa região Nordeste é o turismo. É o turismo. Então, verdade. Uma cidade histórica, uma cidade que tem uma história importante, não só para o estado de Pernambuco, mas para o país, como é Olinda, né, ter um desgaste desse, uma informação que muitas vezes afasta o turista, Luiz. É verdade, Aguinaldo. 11 horas 48 minutos, 11h48. Nós estamos apresentando o programa Falando Tudo. Aguinaldo, Uruguai e Chile discordam da fala de Lula sobre situação da Venezuela. Os presidentes do Uruguai, Luiz Lacalle e do Chile, Gabriel Boric, reagiram à fala do presidente Lula de que as denúncias de autoritarismo na Venezuela se devem a uma narrativa. Para o Uruguai, o pior a se fazer em relação à Venezuela é tapar o sol com o dedo. As declarações ocorrem na presença de Lula durante cúpula promovida em Brasília pelo o governo brasileiro com todos os chefes do Estado da América do Sul. Por fim, Lacalle justificou seu comentário, afirmando que os direitos humanos e a democracia eram temas discutidos durante a cúpula e que era importante abordar este assunto. Ô Luiz, com relação a essa situação aí, eu acho que ficou bastante desgastante para o governo do Brasil, né? Por quê? Porque não se pode, né, tapar o sol com a peneira, Luiz. A gente sabe da realidade, a realidade é bem clara, né, lá da Venezuela. Não é narrativa, ninguém sabe, todo mundo sabe disso, é um fato mesmo. Inclusive, pessoas que é ligada ao próprio governo Lula, que apoiaram o Lula, estão falando isso, né, dizendo que não se trata de narrativa. Uma das pessoas que postou nas redes sociais foi o Luciano Huck, o apresentador, que disse que acompanhou de perto o drama quando fez visita lá no Amapá, né? Que isso. A entrada do pessoal da Venezuela, conversando com as famílias e vendo de fato o que acontecia na Venezuela. Então, não adianta Lula querer posar o Maduro de bom mocinho, porque ele não é. Chegou aqui com a carinha bonita, sorriso no rosto, e a comprovação todo mundo viu, né? Até a repórter da Globo foi agredida, né, por seu segurança quando tentava fazer uma simples entrevista com o mandatário da Venezuela. Para você ver como é que é a ação truculenta do presidente Maduro lá da Venezuela, Luiz. Meu amigo, é o país da ditadura, né? Venezuela. Lula, para ser um presidente que diz que gosta, que adere à democracia, eu fico nas minhas dúvidas. Qual é, né, a democracia, né? Tá o porém, né? Eita, meu Deus do céu. Falar sobre a gripe aviária, Aguinaldo. A gripe aviária é que, com o intuito de monitorar o avanço da gripe aviária, o governo do estado instaurou um comitê que vai monitorar e adotar ações de prevenção à influenza H5N1. Integrarão o grupo de trabalho representantes dos seguintes órgãos e secretarias: Adagro, IPA, ADEP, CPRH, Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade e Fernando de Noronha, Secretaria de Defesa Social, Secretaria de Comunicação e também Secretaria de Saúde. Ainda poderão participar do comitê, enquanto convidados, representantes da Associação Avícola de Pernambuco, da Assembleia Legislativa do Estado e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Superintendência Federal de Agricultura de Pernambuco, do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Pernambuco e também ICMBio. Bom, Pernambuco está entre os 5 principais produtores nacionais de frango e ovos e é o estado mais importante do segmento na região Nordeste. Até o momento, 13 aves migratórias e silvestres foram infectadas com a doença e a preocupação é evitar que a gripe H5N1 chegue aos aviários. Desta forma, na próxima quarta-feira, no caso de hoje é 8, a Alep vai detalhar, né, uma audiência pública, ou deve realizar, para cantar aqui um T. Bom, vai realizar uma audiência pública para debater o assunto. A reunião foi proposta pela deputada Débora Almeida, do PSDB, que deve reunir criadores, associações e os órgãos interessados no tema. 11h53, aqui no programa Falando Tudo, agora os destaques esportivos. E o plantão dos esportes. Plantão dos esportes, só os destaques. Lembre, viradas impossíveis para inspirar o esporte na Copa do Brasil. Amanhã, o esporte enfrenta a equipe do São Paulo, que venceu aqui na ilha por placar de 2-0. Um placar de 0-0, 1-1, daria sim o São Paulo, né? Então o esporte tem que ir amanhã jogar, tentar reverter essa situação que não é fácil perante a torcida. A pergunta é: o Sport vai com o time titular ou vai com o time reserva? Com o time reserva para preservar os outros jogadores para outras competições. Que é difícil, né? Você é querer reverter um resultado lá no Morumbi, né? E o Sport tem jogo, já tem jogo final de semana, né? Pois é. Vai até Londrina com no essa sequência café. E com essa sequência de jogos que o Sport teve, né, nos últimos dias. É verdade. Você Sport tá um time cansado, né, Aguinaldo? Tem que preservar o máximo possível, né, as competições, né, porque basicamente fica difícil para o Sport reverter um resultado, né, desse lá no Morumbi. Então, vamos ver se o treinador vai ter coragem de desgastar ainda mais o seu elenco. Fala do Náutico, Marchiori, que é o novo técnico, pede calma à torcida do Náutico para busca por contratações. O novo técnico defende futebol de resultados e usa exemplos de Copa do Mundo. E para o Felipe Conceição, ele quer acelerar o processo de amadurecimento do Santa Cruz na Série D do Brasileiro. Esse foi o Plantão dos Esportes. Programa Falando Tudo. Notícias policiais. Policiais militares do 13º Batalhão da PM desmontaram um esquema de adulteração de validade de produtos alimentícios na BR-101 em Putinga, região metropolitana. Na ocorrência, foram presas as 6 pessoas, entre elas uma mulher, e apreendida mais de meia tonelada de mercadorias vencidas. O efetivo fazia rondas no bairro quando abordou um homem saindo de uma área conhecida por ser ponto de venda de drogas. Com ele, foram encontrados 7 Big Bigs de maconha, que explicou estar levando para o trabalho para consumir com os colegas. Na localidade ou no local indicado, onde estavam outros 3 envolvidos, o policiamento constatou que a casa era usada para adulteração de vencimento de produtos como bebidas, laticínios, biscoitos, salames e outros. No procedimento, utilizado um produto químico para apagar as datas de fabricação e validade originais. Depois, o produto passava por um processo de secagem antes de serem gravadas novas datas. Ao ser questionado sobre o ato ilícito, o grupo informou que trabalhava para um homem residente em Guabiraba. Foi feito o deslocamento até o local e o suspeito foi capturado e levado para junto dos demais. Quando se fazia uma varredura na casa, chegou um cesto envolvido em uma caminhonete com meia tonelada de salame e calabresas vencidos ou próximo disso, que foram apreendidos. A ocorrência foi encaminhada para a central de plantões da capital pernambucana. 14 pessoas assassinadas nas últimas 24 horas. A violência é grande no estado, né? Nesse mês, até agora, já mataram 284 pessoas e até agora, de janeiro até o dia de hoje, do dia 1 até o dia de hoje, dia 1 de janeiro até hoje, 31 de dezembro, já se foram 1.514 vidas em Pernambuco, ou seja, assassinaram 1.514 pessoas no estado de Pernambuco. Os crimes aconteceram em Gravatá e também em Igaraçu, na PE-35, além também de Jurema, onde a polícia está investigando o assassinato de um motorista de transporte escolar de nome José Adriano da Silva, de 35 anos. Ele que conduzia o micro-ônibus quando foi interceptado por um homem capuzado em uma moto no sítio Riacho de Pedra, zona rural daquele município. O motorista desceu do veículo, tentou correr e foi morto com vários tiros. Vamos agora, Eduardo Gomes, que traz as últimas informações policiais aqui no programa Falando Tudo. Cadê aqui o meu amigo, o Eduardo? Eduardo, aonde você tá? Achei, Eduardo, achei. Pronto. Vamos lá, Eduardo, com as últimas informações policiais. Mais uma vez, bom dia, Luiz Rocha. Chegando agora com o nosso giro policial, destacando o plantão das últimas 24 horas de Surubim e região. No final da tarde de ontem, foi encontrado boiando em águas de um açude próximo à subestação de energia no bairro São José, aqui na cidade de Surubim, o corpo do ex-presidiário João Marcos Silva de Almeida, 27 anos de idade, vulgo Juruna. Ele era morador do sítio Lagoa Nova, na zona rural do município de Surubim. O corpo da vítima apresentava marcas de violência na região da cabeça, provavelmente pauladas. A polícia militar esteve no local, fez o isolamento da área e ficou aguardando a polícia civil e o Instituto de Criminalística, que fez a perícia no corpo, e o cadáver foi encaminhado para o Instituto Médico Legal na capital pernambucana. Uma jovem de 21 anos de idade foi agredida durante um assalto em Santa Cruz do Capibaribe. A vítima foi Maria Cassiane Bezerra da Silva, conhecida por Pestinha. Ela foi à delegacia registrar um boletim de ocorrência informando que havia sido assaltada e espancada próximo a um bar localizado às margens da rodovia PS-160 em Santa Cruz do Capibaribe. Diante do exposto, ela pede providências para o caso. E um acidente de trânsito foi registrado na rodovia BR-104, no quilômetro 21 da rodovia, no município de Taquaritinga do Norte, envolvendo uma carreta tipo baú e um carro de passeio. O motorista da carreta invadiu a faixa contrária da rodovia e colidiu de frente com o automóvel de cor prata. Apesar do susto e da gravidade do impacto, não houve feridos. O caminhoneiro, ele foi submetido ao teste do bafômetro, não apresentou resultado de álcool. Luiz Rocha. Dia em ponto, Aguinaldo. Meio-dia em ponto. Quem está aniversariando hoje é o companheiro do rádio pernambucano, rádio surubinense, César Nascimento. Parabéns aí para ele, Beto. Não é isso, Aguinaldo? Parabéns ao companheiro César Nascimento, né, com mais um ano de vida. Né, que a gente deseja saúde e paz para ele por toda a sua existência, Luiz Rocha. Um abraço, César. Parabéns, felicidades e saúde para você. 11 não, meio-dia, final do programa. A todos um grande abraço. Mandar um abraço também para o Jorge Francisco, que está aqui nas redes sociais. Maria Ribeiro também. Antônio Ribeiro, bom dia, Beto, e todos que fazem a Rádio Surubim. Já foi registrado aqui, então. Um abraço para vocês que estão ligados ou que estiveram conosco em mais um programa Falando Tudo. Vem aí o programa esportivo Toque de Bola. Boa tarde para todos e até amanhã, se Deus quiser. ZYR 768, Surubim FM, operando em 100.5 MHz, falando para Surubim e região, um empreendimento da família Ferreira Lima. Surubim FM, 100.5, a melhor da cidade. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Rádio Surubim, futebol. Começa agora o programa esportivo Toque de Bola, o mais completo e bem formado de toda essa região. A equipe Toque de Bola está formada. Confira: Rosélio Santos, Mário Chaves, Beto Alves, Cícero Moura, João Marcelo e Aldair Oliveira, a voz do futebol. Toque de Bola no ar, a partir de agora. Rádio Surubim AM, na emoção dos esportes. Aldair Oliveira. Beleza, torcedor, boa tarde, agora é comigo, 12 horas e mais 2 minutos na mais ouvida Rádio Surubim AM. A pioneira rádio do futebol e Surubim FM 100.5 para você. Programa Toque de Bola desta quarta-feira, final de maio, final do mês de Maria. Hoje é 31 de maio de 2023. Olha, vamos às manchetes do programa Toque de Bola de hoje. Muitos jogos amistosos na região de Surubim e cidades vizinhas. Jogos sábado, jogos domingo pela manhã e também jogos domingo à tarde. Vamos destacar aí também jogos aí de campeonatos da região aqui do Agreste Setentrional. Sábado tem a grande final da primeira Copa Futset da cidade de Bertito Lério. Vamos destacar resultados de ontem, jogos de hoje e de amanhã, Copa do Brasil. Cícero Moura com o maior e melhor placar de Surubim região. comentários do nosso comentarista João Marcelo, comentando futebol aqui na 1520, Rádio Surubim AM 100.5, Surubim FM. Oferecimento do melhor e mais gostoso tradicional cachorro-quente de Surubim e toda essa região do Agreste. Cachorro-quente delicioso, gostoso, com aquele suco de maracujá bem geladinho. É com Beto do Cachorro-Quente. Durante a semana aqui na Severino Clemente de Arruda, aqui na descida do estadual Severino Farias. Tá certo? Aqui, antes do pátio da exposição de animais aqui da cidade de Surubim, domingos e feriado, em frente à Caixa Econômica Federal. Beto do Cachorro-Quente. Cachorro-Quente delicioso. Esse não tem aparelho não, viu? E abraçar também aí Lava Jato Maria Luísa. É, rapaz, Lava Jato Maria Luísa, mandar um abraço aí pra toda a galera aí da Avenida São Sebastião e mais precisamente ali na Rua Nisoete da Silva Lima. É, Lava Jato Maria Luísa, lavagem aí com água doce, tá certo? Alô, meu amigo Edmilson, aquele abraço. Alô, seu Antônio da Venda e dona Lucineide ali na Estácio Coimbra, na escuta do programa esportivo Toque de Bola. Meu amigo Deda Barbeiro, nós vamos faturar daqui a pouquinho. A gente tá de volta. Programa Toque de Bola da Surubim AM, líder em churrascaria Boi Carrapeta, variedade de opções para refeições e pratos à la carte, para atender o seu bom gosto. Uma costela no bafo de dar água na boca. Aplicativo exclusivo para fazer seu pedido sem sair de casa. É só baixar no Play Store Boi Carrapeta Delivery e tenha facilidade e comodidade nas suas solicitações. Baixe agora o aplicativo Boi Carrapeta Delivery. Churrascaria em Surubim tem nome. Boi Carrapeta, no Trevo Rodoviário, direção Jeová e Raquel. Supermercado Pague Menos, o nome que a dona de casa já conhece. Preço baixo, variedades e economia de verdade. O nome já diz tudo. Supermercado Pague Menos. Pátio da Feira de Frutas, Surubim. Fone 3634-1066. Organização Zé Lopes. Seja para morar ou investir, a Leal Imóveis tem a oportunidade certa para você. São dezenas de empreendimentos em Surubim e região, com a garantia e a segurança de quem é líder no mercado há mais de 20 anos. Leal Imóveis, seu sonho começa com a gente. Posto Maracajá, atendimento classe A, na Avenida São Sebastião e na Rodovia P90. E o Posto Maracajá da Rodovia P90 está servindo de segunda a sexta, café da manhã e jantar. O Posto Maracajá tem um combustível aprovado pela Petrobras do Brasil. Loja de conveniência, borracharia, Lava Jato. Posto é Maracajá. Organização Zé Hélio. Fernando Hortifruti, o maior representante em frutas e verduras de Surubim. Frutas e verduras fresquinhas é com Fernando Hortifruti. Fica no pátio da Feira de Frutas e Verduras de Surubim. Organização Fernando da Verdura. Mercadão do Zé, preço baixo de verdade. É no Mercadão do Zé. Excelente atendimento e maior variedade só no Mercadão do Zé. Funcionários capacitados e prontos para atender. No Mercadão do Zé tem tudo isso e muito mais pra você. Mercadão do Zé. Mercadão do Zé, preço bom pra mim, pra você e pra quem quiser. Viva Esportes, o shopping dos esportes da região. Taças, troféus, medalhas, bolas, chuteiras, calções, camisas, meiões, caneleiras, padrões e aquele preço de campeão. Viva Esportes, na Rua Estácio Coimbra, organização Tiva e Sandra, telefone 3634-1741. Você está ouvindo Surubim FM 100.5. Rádio Surubim AM, na emoção dos esportes. Doze horas e mais nove minutos. Olha, hoje é aniversário do nosso irmãozinho, né? Nosso irmão César do Nascimento Duda. Grande César Nascimento, né? Que começou aqui na Rádio Surubim AM, hoje a rádio alcançando aí 100.5, né, César? É você que fez parte aqui também da nossa história da Rádio Surubim AM, hoje completando 52 anos, né? Hoje é dia dos irmãos, viu, César Nascimento? Dia dos irmãos, dia da bênção, que Deus te abençoe, né? Que Deus te proteja, você e toda sua família, tá certo? Que essa data você tem que comemorar, porque é muito importante a data que nós nascemos. Então, parabéns aí, solta os parabéns aí para o nosso irmão César Nascimento, Duda! Parabéns para você, parabéns, meus parabéns, feliz aniversário. Hoje é o seu dia, felicidades mil, saúde, muita paz, amor e alegria. Parabéns aí para o César Nascimento, completando mais um ano de vida hoje. Um abraço, César. Hora certa, 12h10, na mais ouvida, Rádio Surubim AM 1520, a pioneira, a rádio do futebol, e Surubim FM 100.5. Mandar um abraço para meu amigo Paulo Campeão, rapaz, está na terrinha, né, Paulo Campeão? Um abraço aí ao Maurício, ao Cleó, a toda a família, né? Ao grande Paulinho lá no Rio Grande do Norte. Faz 3 meses que o Paulo está de volta. Estava lá com o Paulinho, mas teve que voltar aí. O bom filho, a casa torna, né? Está em casa, está na cidade de Frei Miguelinho. Grande Paulo Campeão. Perguntando ao Aldair, o Surubim. Eu digo, tá difícil, Paulo, tá difícil. Mas se Deus quiser, quem sabe um dia a gente está de volta, tá certo? Parabéns, César! Vamos trazer aí Cícero Moura, já dando aí a sua primeira geral aqui no programa Toque de Bola. Solta aí, Chico Peninha! Cícero Moura, a enciclopédia dos esportes. Boa tarde, olha aí, Oliveira. Boa tarde, João Marcelo, Mário Chaves, Chico Peninha, na Sonoplastia, todos os ouvintes ligados no programa Toque de Bola, nesta quarta-feira, dia 31 de maio do ano de 2023. Estamos chegando à metade do ano, está passando rápido. Contagem regressiva, Copa do Mundo de Futebol Feminino, na Austrália e na Nova Zelândia, faltando apenas 50 dias. E o programa Top de Bola começando para falar muito de futebol, jogos que aconteceram no dia de ontem. Pela Série C, em jogo isolado, o Remo, até que enfim, conseguiu a primeira vitória vencendo Confiança, pelo placar de 1-0. Pela Copa do Mundo Sub-20, goleada dos Estados Unidos sobre a Nova Zelândia, 4-0. E o Uzbequistão, num jogo de nível técnico muito fraco, perdeu para o Israel pelo placar de 1-0. Mas o programa Toque de Bola, que tem oferecimento de Beto do Cachorro Quente, é o cachorro quente mais gostoso, saboroso e delicioso de Surubim e toda a região. Sempre acompanhado daquele delicioso suco de maracujá. Beto do Cachorro Quente fica de segunda a sábado na rua Severino Clemente de Arruda, ali na descida do Estadual. Aos domingos e feriados, em frente à Caixa Econômica Federal. Beto do Cachorro Quente, esse é filé. Olha, nossos ouvintes na nossa escuta, é o seu João da Cebola, Dona Zeu, o David e o João Vitor. Também meu amigo Tonho da Venda, sua esposa Lucineide, a filha Amanda. Tonho do Pirão, sua esposa Neide e Tonho do Couve, é Tonho para todo lado. Forte abraço também, nosso amigo Grilo, me encontrei com o Grilo daí agora lá na rua e Grilo elogiando muito agora a Rádio Surubim, agora com a transmissão pela FM, dizendo que o som está limpo, de primeira, de boa qualidade e a tendência é melhorar mais ainda. Mas vamos agora falar dos jogos dessa quarta-feira, começando pela Copa do Brasil, oitava de finais, os jogos de volta, 6 jogos que irão acontecer no dia de hoje. Às 19 horas tem Bahia e Santos, no primeiro jogo 0-0, um dos dois tem que vencer, senão irá para os pênaltis. No mesmo horário tem Fortaleza e Palmeiras. O Fortaleza venceu o primeiro jogo por 3-0, tem uma boa vantagem, podendo perder até por 2 gols de diferença. Às 20 horas tem Cruzeiro e Grêmio. Primeiro jogo 1-1, tem que haver um vencedor para evitar os penais. E três jogos às 21h30. Botafogo e Atlético do Paraná, 3x2 para o time carioca. O Fogão joga pelo empate. 3x2 para o Atlético do Paraná, Cícero Mourão. 3x2 para o Furacão. Eu disse Fogão, mas foi para o Furacão. Então, o Furacão tem o direito de jogar pelo empate. O Corinthians joga no mesmo horário diante do Atlético Mineiro. Foi 2x0 para o Galo no jogo de ida, podendo perder por um gol de diferença. E também às 21h30 tem Internacional e América Mineiro. O resultado mais surpreendente dessas oitavas de finais, o Coelho venceu por 2x0, podendo perder, mesma situação do Galo, podendo perder por um gol de diferença. Pela Copa Verde, às 20h, tem Goiás e Paysandu. Pela Copa do Mundo Sub-20, 4 jogos dia de hoje, às 14h30, Brasil e Tunísia fazendo o terceiro jogo, o Brasil que perdeu um e venceu o outro. No mesmo horário tem Colômbia e Eslováquia. Às 18h, tem Argentina e Nigéria, e Inglaterra e Itália. Agora, deixa eu mandar aqui um forte abraço aos nossos amigos ouvintes, sempre na nossa escuta. Daqui a pouco, os jogos de amanhã, seu João da Cebola, Dona Zeu, David e o João Vitor. Também o Tonho da Venda, sua esposa Lucineide e a filha Amanda. Tonho do Pirão, sua esposa Neide, também Tonho do Corre, é Tonho para todo lado. Então vamos agora falar dos jogos que irão acontecer amanhã. Copa do Brasil, os dois jogos que completam a volta das oitavas de finais. Às 19h30 tem São Paulo e Sport. O Sport, missão complicada. Nunca venceu o time paulista lá em São Paulo. E precisa vencer no mínimo 2 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Vai ser muito difícil o time rubro-negro reverter essa situação. E tem o Fla-Flu, Flamengo e Fluminense, às 20h, 0x0, no jogo da ida. Então tem que haver o vencedor para evitar a cobrança dos tiros livres. Pela Copa do Mundo Sub-20, às 14h30, tem Gâmbia e Uruguai. Amanhã, e às 18h, tem Equador e Coreia do Sul. Jogo isolado pela Série D, a quarta divisão do Campeonato Brasileiro, às 17h, Campinense e Nacional de Patos. E pela Bundesliga, o Campeonato Alemão, às 15h45, tem Stuttgart e Hamburgo. Falar agora dos clubes de Pernambuco, os próximos jogos das equipes pernambucanas. Como eu já falei aí, começando pelo Sport. O Sport enfrenta o São Paulo amanhã. Aí treina na sexta e no sábado no CT do Corinthians. Depois embarca para Londrina, onde no domingo, às 18h, enfrenta a equipe local. Já o Náutico, próximo jogo do Náutico, de técnico novo, Fernando Martiori, na sua estreia, enfrentando o Pouso Alegre, no próximo sábado, lá no interior mineiro, diante da equipe local. O Santa Cruz joga sábado também, enfrentando o Souza. O Santa que está disputando uma espécie de campeonato paraibano, porque venceu o Campinense, depois empatou com o Nacional de Patos e agora pega o Souza sábado às 16h. O outro jogo será na próxima quinta-feira, dia 8, diante do Pacajus do Ceará, também no Arruda. Esse jogo que estava marcado para as 20h, a CBF atrasou meia hora, vai começar às 19h30. Então, minha gente, por hoje, missão cumprida, voltaremos amanhã, se Deus quiser. Forte abraço ao torcedor brasileiro, único penta campeão do mundo. Avisa que eu cheguei. Você está ouvindo Surubim FM. Rádio Surubim AM, na emoção dos esportes. Hoje 18 na Surubim FM e Rádio Surubim AM, viu, brother? Daqui a pouquinho, brother, vou deixar brother pra chamar a audiência, né, Chico Peninha? Agora FM, agora, vê se tu tá longe, hein? Tá chegando longe. Olha, Lava Jato Maria Luísa, lavagem simples, lavagem completa, lavagem de motores, lavagem de bancos e polimentos é com o Lava Jato Maria Luísa, na rua de Zoete da Silva Lima, 131. Lavagem aí com água doce para você não ter problema com os seus automóveis. Lava Jato Maria Luísa, organização do pequenininho Edmilson. Pequeno no tamanho e grande no coração. É só você ligar 99569-6488. liga que o Edmilson vai pegar a sua moto e seu carro. Vou pegar a bicicleta de bota também, mas pronto, só anda na correria, né? Então, não precisa não, viu? Lava Jato Maria Luiz, é só você ligar 995-69-6488. É, ele falou das equipes de Pernambuco, daqui a pouquinho eu vou mandar um alô para uma sequência de muita gente que está na escuta agora. É, aumentou mais ainda. João Marcelo, comenta aí, já que o Cícero Moura deu uma pincelada aí nas equipes de Pernambuco. Alô, João Marcelo, boa tarde! Toque de Bola, com Odair Oliveira e João Marcelo. Boa tarde, Odair, boa tarde, Cícero Moura, Beto Alves, Aguinaldo, Peninha, Marinho. Boa tarde você, torcedor amigo, que prestigia o programa Toque de Bola, o programa esportivo com mais audiência em toda a região. Vá um abração aí ao nosso amigo Adonias, grande tricolor, ao nosso amigo Guri, ali na Rua do Açude, ali cuidando das carnes, Guri. Sempre atento às demandas do freguês. E o Guri, que foi um grande goleiro do Grêmio Esportivo São José. Hoje, você, torcedor amigo, fique ligado na TV. Às 14h30 tem partida do Brasil pelo Sub-20, o Mundial de Sub-20. A equipe brasileira vai enfrentar a equipe que na fase anterior teve o pior desempenho, que é a Turquia. Então, às 14h30, partida esta que será exibida pelo canal Sport TV, Brasil e Tunísia. Quem passar vai enfrentar o Israel. Israel venceu ontem por 1-0 o Uzbequistão. Então, vamos torcer aí para que os meninos reeditem bom futebol e apaguem aquele jogo de estreia onde perderam por 3-2 para a Itália, vieram reagir no final e não deu mais tempo. Mas hoje também é dia de Copa do Brasil. Definem 6 equipes que irão passar de fase. Então Palmeiras e Fortaleza vão se enfrentar no Ceará, no Castelão. Aí você diz, olha, vai ser difícil para o Palmeiras. O Palmeiras abriu na primeira partida 3 gols, 3-0. Então o Fortaleza, para passar direto, tem que fazer 4 gols na equipe do São Paulo. A outra partida é Bahia e Santos. O primeiro jogo foi 0-0. Eu acredito que esteja indefinida aí a equipe que passa. Nossos palpites, o Santos poderá surpreender. E hoje também é Cruzeiro e Grêmio às 20 horas. A partida anterior foi 1-1. Um jogo muito complicado para o Grêmio. Outro jogo que acontece hoje, só que às 21h30, Internacional e América. No primeiro jogo, América Mineiro, isso mesmo, América Mineiro, que está muito mal na primeira divisão. Na Copa do Brasil, América Mineiro, no primeiro jogo, meteu 2-0 no Internacional. Outra partida sensacional, só que às 21h30, o líder do Brasileirão, Botafogo, vai disputar uma partida contra o Atlético Paranaense, partida esta por outro campeonato, torcedor, pela Copa do Brasil. No primeiro jogo, o Atlético Paraná, de virada, venceu a equipe do Botafogo por 3-2. Então, muita expectativa do torcedor do time da Estrela Solitária. Outra partida que estará acontecendo no mesmo horário do jogo do Botafogo é Corinthians e Atlético Mineiro. Primeiro jogo, Corinthians perdeu por 2-0 para o Atlético Mineiro. Aí, amanhã, às 19h30, tem o Leão. O Sport aí, olha, vai enfrentar o São Paulo. É partida muito complicada, porque o Sport no primeiro jogo perdeu 2-0. Tem que reverter aí uma situação aí para entrar direto de 3 gols de diferença. Amanhã também tem outra grande partida, Flamengo e Fluminense, o Fla-Flu, grande clássico do futebol brasileiro, sul-americano, posso dizer até mundial. No primeiro jogo terminou empatado de 0-0. Então, emoção não vai faltar para você, torcedor. A todos uma excelente tarde, que Deus continue a nos abençoar hoje e sempre. E você, torcedor, já deve ter visto a diferença. Surubim FM, AM, segue aí transmitindo aí sua programação normal, mas também transmitindo pela FM 105.5. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Pai. De João Marcelo, boa tarde, é o programa Toque de Bola. João Marcelo, manda um alô, meu irmão Paulo, minha irmã Wanda, minha irmã Senita, a minha família no Cícero Pedregulho, a meu amigo João Dário, meu amigo Odaí, Paulo Bruno, ao grupo Amigo da Minha Infância, ao grupo do Prato Faé, a todo o pessoal de Surubim aí. Tenha uma boa tarde de quarta-feira, aqui em São Paulo, Osasco, 17 graus. Muita chuva, muito frio, meu amigo. Tenha uma boa tarde a todos. Fique com Deus, amém. Um abraço, Zé Hernando e família de Osasco, São Paulo, Brasil. Boa tarde a todos os ouvintes do rádio do programa Toque de Bola. Você está ouvindo Surubim FM 100.5. Rádio Surubim AM, na emoção dos esportes. Horas e 36 minutos. Um abraço aí ao Hernandes Pedregulho, filho do saudoso, né, seu Bill. Grande abraço também para o irmão do Nilson, irmão de Nilson, o Valdir também em São Paulo, o Beto Meiquinho também em São Paulo e o Nivaldo em Brasília. Ex-bombeiro, o Águia joga sexta-feira, daqui a pouquinho uma lista que Nilson mandou pra gente. Olha, Chico Peninha, hoje vai ter uma resenha que ficou na história do rádio do futebol amador. Meu amigo Jorge Francisco, uma boa tarde, povo surubinense, pernambucano e brasileiro. Valeu, Jorge Francisco. Um abraço para você, obrigado pelo carinho da audiência. José Nilson, tu sabe quem é o Zé Nilson, Chico Peninha? É o famoso e o popular Zé de Nica. Grande Zé de Nica. Mas daquela região do Mimoso, Alegre, né? Tá certo? Tamanduá, Capoeira do Milho, Cachoeira do Taeb, Zé de Nica, que é muito conhecido. Eu vou contar a história do melhor tira-gosto do futebol amador, que foi lá no Grêmio do Capim, lá de... O Capim do nosso amigo Zezito, tá certo? Até porque eu tô olhando aqui, é muita coisa, aí a gente fica olhando aqui o Zap, fica olhando também aqui o Face. A história lá do Capim, né, de seu Zezito. Vinha de 5 derrotas e aí conversou com o Zé de Nica. Zé de Nica, eu não aguento mais apanhar tanto não. O que fazer pra gente reverter isso? Aí Zé de Nica disse, daqui a pouquinho, lá pertinho do final do programa, que eu vou segurar o pessoal, que você vai rir à vontade. Tá? Tem muita gente parabenizando aí o César Nascimento, Zé de Nica também, inclusive. Nilson Vilarinho está assistindo, né, Nilson também? Junto aí com o Tiel, com o Nil Onça. Abraçar aí a toda a galera. Meu amigo Detelemar, escuta aí, César Nascimento. Solta aí, Chico Peninha. Boa tarde, meu companheiro Odair Oliveira. Aquele forte abraço a você e todos os ouvintes, meu querido. Olha, aproveitar a oportunidade, né, para parabenizar a Surubim AM pela passagem agora, a Surubim AM e Surubim FM, na 100.5. Então, a gente deixa aquele abraço especial para você e pedir a você que você faça jus às palavras do grande aniversário do nosso amigo e irmão César Nascimento. Eu desejo a ele tudo de bom. Tá certo, todo aí? Aquele abraço. Chama! Chama! Chama, brother. Boa tarde, brother. É o que hoje, brother? Diz aí pra gente. Boa tarde, Chico Peninha, Adão Oliveira. Eu quero agradecer a Deus, né? E dizer assim, eu vi o rapaz completando um ano, mas tá querendo clarear os meus olhos, porque a vida é assim. É como eu digo, agradecer a Papai do Céu, né? A César, que tá completando um ano. E dizer assim, eu tô nessa luta, né? Tô aqui e, brother, eu sou campeão de Surubim, hoje, campeão de Surubim, vim correndo, mas quero agradecer a prefeita Ana Célia, né, o esporte de Surubim, né. Diretor Hilário Pio. Sou Hilário Pio. Isso. E dizer que a gente fica com coração, é verdade, é Surubim, ele tem que estar na planilha certa. E agradecer também o nosso campeão, o Valmir, né? Que ganhou a corrida aí. Tá de parabéns, né? É um corredor que eu conheço há muitos anos. Quer dizer, perdão, tá começando agora, né? Um corredor. Então, inclusive, eu conversei com um camarada, o dono da corrida. Eu disse a ele que ia vencer. E venceu. Então, é assim, é. Eu já fui, eu sou corredor de maratona, meu povo. Corredor há 33 anos. Graças a Deus, sou pai de família. E tomei academia, vida e saúde, Lagoa Queimada, né? Então, meu povo, a vida é assim, a vida continua. Nós, ninguém é melhor do que ninguém, né? Domingo, fui à corrida de Carpina, onde eu corri lá na cidade de Carpina, trouxe uma boa medalha para Surubim. E São Silvestre esse ano, não pude ir, não vou. Eu já comuniquei com o meu secretário que esse ano não pude ir, porque eu vou consertar minha casa, já tenho 6 corridas. Para o ano a gente bota a cabeça no lugar, vê o que vai, porque você vê que você... A São Silvestre, ela é uma corrida, é assim, antiga, né? Tá no calendário, então aquela corrida tem que ficar lá, que é de 31 de dezembro, então tá lá. E eu corri com 35 mil corredores, cheguei entre os 200, perto da elite, não pode estar na elite, que falta o quê? Pra você estar no elite daquela falta patrocínio. E o brother foi lá e fez uma colocação. Esse ano não. Não, mas pra estar lá na frente não precisa de patrocínio, não, brother. O que vale é você querer chegar mais perto. Patrocínio vem depois. Não, é exatamente. Não é, Chico Peninha? É, porque assim, eu digo assim, porque não tem como eu entrar lá, eu corri perto da elite, não tem como eu chegar e avançar, não posso. Não é questão de avançar, não, brother. Você tá falando uma coisa que não tem nada a ver com a outra, entendeu? Você tem que ser parabenizado pelo seu trabalho que você faz, a sua luta para estar tá todo ano lá na São Silvestre. A gente sabe que é uma luta. Questão de patrocínio às vezes é difícil, mas está aí. Os prefeitos que passaram, geralmente todos lhe ajudaram. Eu, pelo menos, estou nesse bloco de todos. A Ana Célia está lhe ajudando, o Hilário está lhe ajudando, então, entendeu? Às vezes falta de apoio, eu acho que não. Agora, talvez um pouquinho mais de trabalho, porque para chegar lá no meio daquela esfera, não é muito fácil assim, não, viu, amigo? Assim, é verdade, né? Eu quero só agradecer a minha família aí em casa, que Deus abençoe, né? É um trabalho que eu mesmo, eu falo pra mim que eu comecei a correr com um corredor melhor do que eu na época, que eu comecei pesado, então não tinha aquele treinamento, né? Mas graças a Deus, eu tô aqui na batalha, batalhando, né? O brother esse ano já correu a maratona em Caruaru, 1h30, corri lá em Maceió, a meia maratona também, em Alagoas, então é assim, paciência, fé em Deus, estamos aí, Deus abençoe e obrigado. Fala aí da academia, funcionamento, R$25, né? Pô, é mensal, né, brother? Não, é assim, a minha academia ela já tá toda documentada, né? Onde eu corri atrás com o meu povo aí, com o meu pessoal aí, né? Então, são R$25 a inscrição, né? Você chega lá, faz a inscrição, conhecer, né? Porque eu comecei com o Capitão Danta, academia do Capitão Danta, eu falava assim, olha, o senhor... Tinha como eu fazer academia, que na época eu não tinha dinheiro. E aí ele vendeu a academia e tô. Então eu comecei assim. Hoje em dia tô na minha academia batalhando, trabalhando. Então é isso aí, minha gente. Deixa beber, pratique esporte, procura a igreja, procura Deus. Deus abençoe e tenha fé. Pronto, falou bonito agora o brother, viu, Chico Beninha? É isso aí, rapaz. Deixa a bebida, deixar os vícios de lado. Não é isso? Pronto. Brother amanhã está lá na Oliveira Rações e Variedades para você lá no bairro do Salgado, aguardando você para comprar sua ração de seu animalzinho de estimação, também animal em geral e também produtos artesanais para você. Oliveira Rações e Variedades no bairro da Bela Vista. Um abraço aí para toda a galera, o pessoal aí da Bacana Mototáxi. Alô José, alô Paulo, alô Alexandre, alô Ronaldo, alô Dai, alô Bruno, alô Kaique, alô toda a galera aí do pessoal da Bacana Mototáxi aí na escuta do Toque de Bola. Daqui a pouquinho a história do tira-gosto que resolveu 5 derrotas lá no Capim de Zezito. A história quem conta é José Nilson, o popular Zé de Nica. Avisa que eu cheguei. Você está ouvindo Surubim FM. FM. Programa Toque de Bola da Surubim AM, líder em audiência. Viva Esportes, o shopping dos esportes da região. Taças, troféus, medalhas, bolas, chuteiras, calções, camisas, meiões, caneleiras, padrões e aquele preço de campeão. Viva Esportes, da Rua Estácio Coimbra, organização Diva e Sandra, telefone 3634-1741. Mercadão do Zé, preço baixo de verdade, é no Mercadão do Zé. Excelente atendimento e maior variedade, só no Mercadão do Zé. Funcionários capacitados e prontos para atender. No Mercadão do Zé tem tudo isso e muito mais pra você. Mercadão do Zé. Mercadão do Zé, preço bom pra mim, pra você e pra quem quiser. Seja para morar ou investir, a Leal Imóveis tem a oportunidade certa para você. São dezenas de empreendimentos em Surubim e região, com a garantia e a segurança de quem é líder no mercado há mais de 20 anos. Leal Imóveis, seu sonho começa com a gente. Posto Maracajá, atendimento classe A, na Avenida São Sebastião e na Rodovia P90. E o Posto Maracajá da Rodovia P90 está servindo de segunda a sexta, café da manhã e jantar. O Posto Maracajá tem um combustível aprovado pela Petrobras do Brasil. Loja de conveniência, borracharia, Lava Jato. Posto é Maracajá. Organização Zé Hélio. Supermercado Pague Menos, o nome que a dona de casa já conhece. Preço baixo, variedades e economia de verdade. O nome já diz tudo. Supermercado Pague Menos. Pátio da Feira de Frutas, Surubim. Fone 3634-1066. Organização Zé Lopes. Churrascaria Boi Carrapeta. Variedade de opções para refeições e pratos à la carte. Para atender o seu bom gosto. Uma costela no bafo de dar água na boca. Aplicativo exclusivo para fazer seu pedido sem sair de casa. É só baixar no Play Store Boi Carrapeta Delivery. E tenha facilidade e comodidade nas suas solicitações. Baixe agora o aplicativo Boi Carrapeta Delivery. Churrascaria em Surubim tem nome. Boi Carrapeta, no Trevo Rodoviário, direção Jeová e Raquel. Você está ouvindo Surubim FM 100.5. Rádio Surubim AM, na emoção dos esportes. Doze horas e 36 minutos, é muito alô, viu? Prepara a caneta, Odaí Oliveira. Deixa eu aqui abraçar aqui, meu amigo Luciano Frutas, seu Zé de Souza, Lourinho, João Pires, Luiz Pires, Rabuge, toda essa galera aí do Pai da Feira de Frutas, na escuta do programa Toque de Bola, líder em audiência. Meu amigo Bill do Bolo, rapaz. Bill do Bolo tá de volta aí. Grande Bill do Bolo, consertando bolas, chuteira, lá, ali naquele banco ali do Sandro, filho do Turino. Ali na feira, né? No pátio da feira aí, na cidade de Surubim, no centro da cidade, né, Nilcinho? Então, um grande abraço ao grande Bill do Bolo, obrigado aí ao Bill do Bolo pelo presente, né? O Bill me deu um presente aí, maravilhoso, e a gente agradece aí ao Bill do Bolo, ele que está aí consertando filé, viu? Conserto de bolas e chuteiras, é com o Bill do Bolo, aí no banco de Santo de Turino, Turino, Ferragens e Fogo, aí em frente à Caixa Econômica Federal. Olha, Nilcinho tá mandando aqui a relação do jogo de sexta-feira, rapaz, dia 2, jogo contra o Centro Limoeirense. Goleiros Berg e Ítalo. Lateral esquerdo, Vitor Passira e Oziel. Laterais direito, apenas um, Fernando Matuto. Zagueiros, Alisson, Wanderson e Gustavo. E os volantes, Alessandro, Maia e Mário. Os meias, Romero, Casinhas, Edson, Rodolfo e Cauã. Atacantes, Maicon, Bill Matavigem, Gabriel e Edivaldo. Essa é a relação dos atletas para o jogo, 15 horas, na cidade de Limoeiro, Centro Limoeirense e Águia de Cumbaru. Um abraço aí ao Júnior de Oliveira, né, ao Cidrailson, ao Homero, ao grande Nilcinho, mais um amistoso do Águia se preparando para o campeonato da segunda divisão. Vamos lá? Nós temos muita coisa aqui, porque agora vamos para uma sequência de muitos jogos amistosos em Surubim, toda essa região. Abraçar o nosso amigo aí, Marreta. Então vamos começar jogos amistosos para sábado pelo Grupo Gás. Temos por aqui, no Gancho do Galo. Alô, Zé da Vé, alô, Bila, alô, Cafezinho. Um abraço para vocês. O Gancho do Galo tem combinado Gancho e Casés. Arena Cajueiro, União das Guaribas e Rodoviária. O estádio Evandro Cavalcante, Flamengo de Vertente e Lério Arco-Íris. Olha aí, e Arco-Íris. Flamengo de Vertente, Lério e Arco-Íris. Deve ser o pessoal lá do Joado Manso, né? No Campo Novo, lá do Diogo, tem Canto do Rio B e ABC do Junco de Gilson. Na comunidade do Mimoso, tem a América do Mimoso do ex-vereador Michelin e o Avaí B da Ipueiras. Em Lagoa Doce de Santa Maria, um abraço ao Bia, aí é o Adonias Moura, Dona Luísa, aí no Pai da Feira de Frutas, Adonias, agora é FM, viu, 100.5, não tem mais o que falar mais não, beleza? Meu amigo Lulu, aí também da Gamileira, vendendo frutas e verduras no Pai da Feira, Portuguesa de Lagoa Doce e São Caetano, Lagoa Escondida. Jogos para domingo pela manhã, lá em Zezito. A história daqui a pouquinho. Grêmio do Capim, bola na rede, domingo pela manhã. No Sítio Casés, Arsenal, Escolinha do Juca Ferrado. Na Arena Reis, Palmeiras de Fundas e Bragantino da Vila. Na Arena Mãe Estrela, Confiança do Fundão. Ai, Salvador Futebol Clube. Campo de Ua, Internacional de Ua faz o clássico com Santa Cruz e o Tiazinha do Vermelho. Na Arena Balança, Cruzeiro da Balança e Dudanense de Umari. Em Laje de Mimoso, Surubim Clube e Clube Atlético de Dedinha. Lagoa do Choro, Atlético Lagoa do Choro pega o Sport Clube Mocotó. Campo do Pio 12, Real Surubim, Escanga da Avenida. Lá em São Antônio Ribeiro, alô, São Antônio Ribeiro, Dona Maria, o Operário dos Peões, pega o São Paulo de Bom Jardim. No Campo do Dida, América da Avenida, alô, Neto Lima, alô, Dudu, alô, meu amigo que faz parte aí do grupo do América, meu amigo Xaropinho, tá na escuta, né, Xaropinho, um abraço pra tu, tá? E Brejo Futebol Clube lá de Panelas, o América pega o Brejo de Panelas. Campo de Cristo, Portuguesa de Serra Verde, Esporte Chatinha. Na Lagoa Doce de Santa Maria, os Caceta pega grupo de amigos. No Sítio Joado Manso, vem que tem Jaguar. Sítio Tatuís, Nação Pituzeira e Palmeiras de Tamanduá. Na Lagoa da Vaca, Vira Copa e Náutico do Gambá. No Sítio Taperinha, Esporte Taperinha e Flamengo do Capim. É o clássico lá da região. É o Flávio diante do Deca, o caceteiro Deca do Capim, em Cachoeira do Taep. Alô, Luiz da Cachoeira, Selma, Sangue Bom, Dom e Barato, Confiança, pega o Botafogo da Xando Marinheiros. Nosso amigo Vavada. Toda a galera aí, meu amigo Cesário Cunha. Olha, no Sítio Pega-Pé tem União e Brasilândia do Coqueiro. Na Barra da Onça, Fluminense Geral de São Caetano da Gruta. No estádio Milton Neto, em Casinhas, Esporte Casinhas e Barcelona do Catolé. Campo dos Farias, Brasilense do Catolé e Vitória do Lério. O Gancho do Galo, veteranos do Atlético Gancho do Galo e entre amigos. Sítio Salvador, Palmeirinha do Salvador e Palmeirinha do Tambor, clássico dos Palmeirinhas lá na região lá do Tambor, Xando Pavão e Salvador. Lá em São José de Neco, o Atlético dos Peões pega o Esportivo Futebol Clube. No montado do vereador Everaldo, no montado tem Central do Montado e Vitória do Beringué. No campo do Turinão, lá em Lagoa do Choro, o Pé 90 pega o São Luís da Xando Marinheiro. Esse é um clássico bom também. É de ser visto, né? O PE 90 ali, naquela região do PE 90 e o São Luís do Nildo lá da Xando Marinheiro. No Tambor de Baixo, Unidos e Flamengo dos Laos. Lá no estádio Albertino Martins, o Boca Juniors, campeão da Copa do Lério, pega o Estudiante do Manduri. Na Arena Gouveia, nos Doquinhas, o Criciúma de Lagoa Queimada pega o Brasiliense de Lagoa da Casa. Jogos ainda domingo pela manhã na Arena Bigodão, no Mari. Lance de Umari combinado de João Alfredo. e lá no Alegre, Cruzeiro do Alegre e Elite Surubim. Jogo à tarde em duas categorias, lá no Lério, estádio Albertino Martins, 14 horas, Flamengo do Lério e Fluminense Lagoa Dantas aí do Geraldo. E na Arena Mãe Estrelas, 14 horas, tem Confiança do Fundão e Vila Nova do Mocotó. Agora vamos para os campeonatos. Sábado, a partir das 14h30, tem a abertura da Copa Luiz Urbano. No campo de Lagoa de Pedra, tem São Paulo da Chatinha, do Luiz Antônio e Companhia Limitada, e Barcelona, da cidade de João Alfredo. Domingo, tem a continuação da Copa Luiz Urbano. No campo de Lagoa de Pedra, às 8 da manhã, tem São Caetano do Junco e Escorpião do Marreta. No mesmo campo, às 10 horas, tem CRB do Junco e Rio Ave de Boca de Dois Rios. Ainda pela Copa Luiz Urbano, no campo do Junco, 9 da manhã, Esperança e Canto do Rio do Diogo. Um abraço aí ao grande Pitota. E também no campo do Sesc Lê, pela Copa Luiz Urbano, às 9 da manhã no Sesc, Conquista e São Sebastião. Copa Raul Chagas, em Pau Santo, 8h45, Peñarol da Chiquinha e Palmeiras do Manduri. E Campeonato Municipal da cidade de João Alfredo, apenas um jogo por enquanto, tem em Ribeiro Grande, às 8h30 da manhã, tem Beira Rio e Barcelona de João Alfredo. Então, campeonato aí municipal de João Alfredo, é Ribeiro Grande, 8h30 da manhã, Beira Rio e Barcelona de João Alfredo. Nós vamos faturar e daqui a pouquinho a gente está de volta. Em nome do Lava Jato Maria Luísa. Lava Jato Maria Luísa, organização do Edmilson. Lavagem simples, lavagem completa, lavagem de motores, lavagem de bancos e também polimentos em geral. Tudo com água doce. Lava Jato Maria Luísa, na rua Nizoete da Silva Lima. Lá na Avenida São Sebastião. É só ligar. E o Edmilson manda buscar o seu automóvel para... ou seus automóveis, no caso, para lavagem. É só você ligar 995-69-6488. 995-69-6488. Alô, Bill do Bolo, consertando chuteiras e bolas ali no Banco do Sandrino. É filho do Turino, em frente à Caixa Econômica Federal. Grande Bill do Bolo! Daqui a pouquinho eu volto com o melhor Tira Golche que fez efeito lá no Capim de Zezita. Alô, Zé de Nica! Surubim FM 100.5. Programa Toque de Bola da Surubim AM, líder em audiência. Churrascaria Boi Carrapeta. Variedade de opções para refeições e pratos à la carte, para atender o seu bom gosto. Uma costela no bafo de dar água na boca. Aplicativo exclusivo para fazer seu pedido sem sair de casa. É só baixar no Play Store Boi Carrapeta Delivery e tenha facilidade e comodidade nas suas solicitações. Baixe agora o aplicativo Boi Carrapeta Delivery. Churrascaria em Surubim tem nome. Boi Carrapeta, no Trevo Rodoviário, direção Jeová e Raquel. Supermercado Pague Menos, o nome que a dona de casa já conhece. Preço baixo, variedades e economia de verdade. O nome já diz tudo. Supermercado Pague Menos. Pátio da Feira de Frutas, Surubim. Fone 3634-1066. Organização Zé Lopes. Seja para morar ou investir, a Leal Imóveis tem a oportunidade certa para você. São dezenas de empreendimentos em Surubim e região, com a garantia e a segurança de quem é líder no mercado há mais de 20 anos. Leal Imóveis, seu sonho começa com a gente. Posto Maracajá, atendimento classe A, na Avenida São Sebastião e na Rodovia P90. E o Posto Maracajá da Rodovia P90 está servindo de segunda a sexta, café da manhã e jantar. O Posto Maracajá tem um combustível aprovado pela Petrobras do Brasil. Loja de conveniência, borracharia, Lava Jato. Posto é Maracajá. Organização Zé Hélio. Fernando Hortifruti, o maior representante em frutas e verduras de Surubim. Frutas e verduras fresquinhas é com Fernando Hortifruti. fica no pátio da Feira de Frutas e Verduras de Surubim. Organização Fernando da Verdura. Mercadão do Zé, preço baixo de verdade. É no Mercadão do Zé. Excelente atendimento e maior variedade só no Mercadão do Zé. Funcionários capacitados e prontos para atender. No Mercadão do Zé tem tudo isso e muito mais pra você. Mercadão do Zé. Mercadão do Zé, preço bom pra mim, pra você e pra quem quiser. Viva Esportes, o shopping dos esportes da região. Taças, troféus, medalhas, bolas, chuteiras, calções, camisas, meiões, caneleiras, padrões e aquele preço de campeão. Viva Esportes, na rua Estácio Coimbra, organização Diva e Sandra, telefone 3634-1741. Você está ouvindo Surubim FM 100.5. Rádio Surubim AM. Marcando um golaço no futebol. No futebol. A CPI da manipulação no futebol que vem acontecendo na Câmara dos Deputados levantou um ponto nesta terça-feira a respeito do comprometimento do campeonato com esses esquemas envolvendo jogadores. E o procurador-geral do Ministério Público de Goiás, Ciro Terra Pérez, deixou bem claro que não houve nenhum comprometimento nos torneios por conta dessas fraudes. O procurador também esclareceu que nenhum árbitro esteve envolvido na máfia das apostas. Não houve recolhimento de nenhum indício de que árbitros estivessem envolvidos nesse esquema dessa organização criminosa ou tenham, de alguma forma, atuado nesse sentido, né? Grande preocupação, como eu referi no início, do Ministério Público, de ter a plena responsabilidade de só imputar fatos às pessoas quando de posse de elementos de prova. O procurador-geral também informou que todo o material das investigações da Operação Penalidade Máxima 1 e 2 foram entregues ao presidente da CPI, Júlio Arcoverde. Terra disse também que ainda há investigações em andamento. Além de Ciro, Terra, a CPI também convidou Hugo, Jorge Bravo, presidente do Vila Nova de Goiás, e Fernando Sesconeto, promotor do Ministério Público de Goiás. Agência Rádio Web do Rio de Janeiro, Daniela Esperon. Nesta quarta-feira saem os primeiros classificados para as quartas de final da Copa do Brasil. Grêmio e Cruzeiro e Santos e Bahia empataram os primeiros jogos e ficou tudo em aberto para o duelo de volta. O Cruzeiro joga dentro do Mineirão e vai contar com o apoio do torcedor. Um apoio fundamental, como ressalta o volante Neto Moura. Nosso torcedor tem comparecido nos jogos e mais uma vez não vai ser diferente, né? O torcedor vai lotar o Mineirão. Eu tenho certeza que o torcedor vai nos incentivar os 90 minutos e, se Deus quiser, a gente vai fazer um grande jogo e sair classificado. Duelo em aberto também para Botafogo e Atlético Paranaense no jogo de ida, 3-2 para o Furacão. Só que o torcedor do Bota está embalado com a campanha do Brasileirão e da Sul-Americana. Então vai lotar o estádio Nilton Santos para reverter a desvantagem. Jogando com mais tranquilidade, estão América Mineiro sobre o Internacional, Atlético Mineiro em cima do Corinthians e São Paulo contra o Sport. Eles venceram por 2-0 no confronto de ida e colocaram um pé na próxima fase. Assim como o Palmeiras, que fez 3-0 no Fortaleza dentro do Allianz Parque, e vai para o Castelão com uma excelente vantagem. Agência Rádio Web com informações da Copa do Brasil. Você está ouvindo Surubim FM 100.5. Rádio Surubim AM, na emoção dos esportes. Beleza, torcedor, 12 horas e 52 minutos, meu amigo Edson Cardoso, ele que é lá de Xangrande, mora lá na Gerônimo Meraclo, aí o vizinho do Odair Oliveira, Edson Cardoso, e a sua esposa Dalva, um abraço, tem a parede, Odair, belo programa, e agora na FM, agora que tá melhor, com certeza, Edson Cardoso e Dalva, um abraço, obrigado. E tem gente aniversariando hoje em Bom Jardim, meu amigo Nildo Lira, lá do Lério. Um abraço aí ao Nildo Lira. Rapaz, é muita alô aqui pra gente dar. José Célio, ele que é gerente da Rádio CUT FM aí, na cidade de Bom Jardim. Um abraço aí ao prefeito Janjão. É, aniversário, um abraço ao Rick, né? O Rick Silva. Tá também aí na escuta, o grande Rick. Olha, valeu aí, José Clécio, parabéns, que Deus e Nossa Senhora dê muitos anos de saúde, paz e amor no coração. Vamos contar a história do tira-gosto lá do Grêmio do Capim. Então a história começa assim, Chico Peninha. A equipe do Grêmio vinha de 5 derrotas, né? E o Zé de Nica, depois do jogo, tem aquelas festas, recepção vai, recepção vem, galinha vai, uma cervejinha vem, uma dosinha ali vai, outra dosinha vem. E então, 5 derrotas consecutivas. E aí, o Zé de Nica pediu aquele tira-gosto. Zé de Nica disse: ah, rapaz, o negócio tá assim, 5 derrotas, Zé de Nica, o que fazer para a equipe melhorar? Aí Zé de Nica disse: não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um tira-gosto bom, preparar um tira-gosto bom, eu vou trazer aí uns 4 ou 5 reforços, e a gente vencendo, a gente bota o tira-gosto aí para o pessoal. Aí, seu Zezito, o Capim disse: não tem problema, o tira-gosto domingo é peba. Pronto. Aí quando disse o tira-gosto é peba, Zé de Nica se animou, Chico Peninha. Todo mundo se animou porque, né, muita gente gosta, né, comer o peba, aquele bicho do mato é gostoso, aquela coisa toda. E aí ficou aquela expectativa, Zé de Nica saiu, foi correr atrás de um reforço. E no domingo, em seguida, o Grêmio do Capim acertou o jogo. Eu só estou esquecido, porque ele ligou para mim aqui, eu só estou esquecido quem foi a equipe. E aí, a equipe do Grêmio venceu o jogo pelo placar de 2-1. E nisso foram para o tira-gosto. Então foram para o tira-gosto. E aí o pessoal, né, começou a tomar uma, comemorando. Os reforços, todo mundo contente, aquela empolgação total. Aí, lá vem um litro de pitu, um litrão de pitu e uma Coca-Cola de 2 litros, né? Um litrão de pitu e uma Coca-Cola litro, aliás, uma Coca de 2 litros. E aquela panelazinha daquela pipoca, né? Aquela pipoca que pula, aquela pipoca branca. Né, Zé da Pipoca, hein? O nosso amigo dragão aí, Rubro Negro, que vende aquela pipoca, né? Aí tomaram o primeiro litrão com 2 litros de coca e uma panela de bacia de pipoca. Aí, e o pessoal, cadê o tira-gosto? Cadê o tira-gosto? Aí lá vem outro litrão de coca, 2 litrão de coca e outro litro de pitu e outra bacia de pipoca. Eu sei que para terminar, para encurtar a história, todo mundo arretado esperando o peba. Aí Zé de Nica disse: seu Zezinho, vem cá, o pessoal tá todo mundo aqui arretado. Os reforços vieram, vencemos o jogo de virada 2-1. E o senhor disse que o tira-gosto era peba. Seu Zezinho olhou assim para Zé de Nica, aí disse: ô José de Nica, tu quer mais peba do que 2 bacias de pipoca? Essa foi boa. Rapaz! Desculpa aí, pessoal. Tu quer mais peba que 2 bacias de pipoca? 2 litros de pitu e 4 litros de Coca-Cola. Olha, isso era as fofocas esportivas que a gente fazia lá na Pop FM. Então, vocês que estão aí na escuta, obrigado aí pela audiência, pelo carinho. E fica, esse negócio foi verdade, viu? Isso não foi uma fofoca, não. Isso foi uma verdade. Lá em Zezito do Capim. Um abraço aí ao grande Zé de Nica, essa figura extraordinária, que é gente fina, que contou essa história pra gente, uma história verdadeira. Um abraço também ao seu Zezito do Capim, que também está sempre na escuta, um abraço a Vera, sua filha, a Lúcia, que toma conta da minha sogra, né, Lúcia? Um abraço aí para vocês, obrigado aí pela audiência. E a gente aí está chegando ao final do programa Toque de Bola de hoje, lembrando que amanhã a gente está de volta. Mais uma vez, parabéns aí ao nosso querido César Nascimento, nosso irmãozinho, completando 52 anos de vida,

Olha, gente e amiga, chegamos à quarta-feira, dia 31 de maio. Último dia do mês, Mariano. Último dia do mês de Maria. Último dia do mês de maio. Esqueça, amanhã vamos receber de braços abertos o mês de junho, o mês dos festejos juninos. Hoje, 31 de maio, é o dia nacional contra o tabagismo, né? Contra o tabaco, contra o fumo. Estou chegando agora para ficar em sua companhia até as 3 da tarde com mais uma audição do programa Tarde Popular aqui na Rádio Surubim FM. A partir de agora até as 3 da tarde, muita música, muita alegria, descontração em seu rádio. E você participa conosco através do nosso telefone 3634-1448. Pode mandar sua mensagem para o nosso aplicativo de WhatsApp. Ligue agora, 9621-1152. Mande sua mensagem de texto. Mande sua mensagem de áudio para o nosso programa, que você vai ser atendido com o maior prazer. Agora, 1:05. Chegando para você, a primeiríssima da tarde, Ana Clara e a Turma do Pagode. Pause. Isso é a Turma do Pagode, gente! E Ana Clara! Vambora! No quintal, na nossa batucada da Ana Clara, Brasil. Lindo demais, junto e misturado. Sempre, desde sempre. Vamos nessa. Tudo contigo. Respeito a minha história com você. Eu não aceito mais viver assim. Viver a sua vida sem saber só fez mal pra mim. Fala aí, Leis, qual é que é? Vou chegar. Tem tempo pra beber, mas não pra mim. Encontro com você, nada de mim. Tem tempo pra TV, mas não pra mim. Na barra eu aprendi a gostar de mim. Respeito teu quase, mas respeito meu pause. Regra número 1, não ser número 2. Só pensar em você, eu fico pra depois. Eu não consigo assim, você lembra de mim só quando sobra tempo. Respeita a minha história com você. Eu não aceito mais viver assim. Viver a sua vida sem saber só fez mal pra mim. Agora é o seguinte, meninos, pensem comigo. Tem tempo pra beber, mas não pra mim. Encontram com você, nada de mim. Tem tempo pra TV, mas não pra aí, mim. Na marra eu aprendi a gostar de mim. Respeito o seu quase, mas respeita o meu pause. Regra número 1, não ser número 2. Só pensar em você, eu fico pra depois. Eu não consigo assim, você lembra de mim só quando sobra tempo. Regra número 1, não ser número 2. Só pensar em você, eu fico pra depois.